cidades. Lundia ilimitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Lundiaí, São Paulo. Na internet. cidadeslundiaí.com.br. Tá, gente, bom final de semana. Obrigado aí por o seu destaque aqui dentro da programação da cidade. Vamos descansar? Vamos. Voltamos quando? Segunda-feira, aqui pelas ondas da cidade. Tchau. You need me. You don't have to love me anymore.